Cruise across 1000 power stage 5 in front level 370. Air Portugal 020, boa noite, here is the contact and departure. Climber maintain flight level 370, Momo departure. Momo departure, climbing flight level 370, approaching on 020. Noite 68, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677. Decolagem da pistão no zero, primeira curva esquerda, saída Pucajamo Caju. 1935 controle, 5535 transponde. 330, autorizou a rota do plano de voo. Decolada ali com curva esquerda, Pucajamo Caju, Golf 677, 1935, 5535. Correto, no 868, no portal 01, no chão pronto. Manda bem, ó. Tango Eco na escuta. Antônio? Depois da decolagem, vamos ter pro até 3 mil pés, ok? E após, curva na esquerda no perfil da PUC. PUC 062, solo 58, à direita 219, solo, boa noite. Marco, bom trabalho, 4062. Após decolagem, mantém pro até 3 mil. Fox Tango Eco tem livre decolagem na 17. Vem turno 20 graus com 8 nós. Remota 5 Romeu. Alfa, Kilo, Pacto 3. Remota 5 Romeu. Azul 258 completa a final do procedimento, chamei a torre na noite 95. 895, obrigado, uma boa. Boa. Bom, 2098, deixa para 2 mil países sem restrições, CNH 10114, autorizado a final do procedimento LS, que registra no zero, sendo estabilizado. Para 2014, informarei estabilizado no X-Ray Gol 0098. 6258, tem livre pouso. Pistão no zero, vento 130 graus com 08 nós. Livre pouso, 6258, pistão zero. NH1 no 014. Mari 10050, 1094, bom número. Controle de Salvador, boa noite. Papatango, Fox Tango Eco, decolado, mantendo pro até 3 mil. Após Puca. Papatango, Fox Tango Eco, contato radar, se mantém o nível 230. Após 3 mil, vou direto Jambo. Após, sobe para 230, após 3 mil, direto Jambo, Fox Tango Eco. Solo Salvador, bom dia, Gol no 170. Recebe a informação, Bravo. 170, Bravo, confere, autorizado. Campina Grande, via Upper Zulu 10, Nilma, após direto. Nível 370, autorizado. Decolagem da pistão no zero, primeira curva esquerda, saída Pucajamos e par. 119, decimal 35, controle, 5033, transponder. Patrona 07, acione identificação, chegada mar autorizada, se se mantém o nível 060, QNH 10 no 4. 060-0904. 1935 no controle. Correto, 970, portal 9, Champrão. Sobral, 70. Salvador, muito boa, 6258 da Chanel e Brown. Boa, 6258, Alfa Juliette, portal 05. Alfa Juliette 5. Marcelo Duna. Zero 98, completa final do procedimento, chame a torre, 1895. Torre 1895, 098, seja obrigado. Air Portugal 020, climb until flight level 330 and fly direct Mossoró. Direct Mossoró, climbing level 330, Portugal 020. Zero, climb restricted at until flight level 330 and call Recife 126.85 if unable 125.45. Climb level 330 and Recife 126.85, unable 125.45 in Portugal 020. Boa. Boa. Atango Fox Tango Eco, chame Recife, 1-2-6-8-5, alterna na 2545. 2-6-8-5, 1-2-5-45, grava uma boa noite, bom final de semana. Bom, mãe. Bom, 972. Após a etapa de para 2.000 pés, altímetro no 0.4, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, sendo estabilizado. Após a etapa 2.000, no 0.4, após estabilizado, X-Ray, bom, 972. Padrão, voo 1868, pushback, assinamento no 09. 01 no livre, chama ataque, voo 1868. Portaremos, senhor. Salvador, boa noite, está 32291. Então, 3891, a senhora identificação chegada bom, se é autorizada. Vê se mantenha 4000 pés, altímetro no 094. 4000 pés, com ajustado com 1014, só informe que teremos contato com o céu, ok? Patrulha 07, desça para o nível 050, altímetro no 04. 050 no 04, patrulha 07. Salvador, boa noite. Bom, no 098, Taxi Alfa, reportante da Taxi Juliette. Bravo, reportante. Bom, 972 estabilizado e ILS Freedom 10. Bom, 972, Duna completa final do procedimento, chame a torre no 895. 895, bom, 972. Azul 4107, desça para 2000 pés, altímetro no 014. Autorizado a final do procedimento ILS. Rei, pista no 0, chame estabilizado. 2000 pés, ajuste no 014, autorizado ILS, o azul 4107. Lembra, com trem checado, altímetro no 014. Trem no 014. noite, para Salvador, agora 868, próximo ao ponto de Terra Bronca. Da 8, sim, boa noite, mantenha o ponto de espera. Sim, desabra a programação. Bom, 972, passando sim para embaixo, para lá. 972, ciente, tem livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus com 09 nós. Livre pouso, pistão no 0, bom, 972. Tem cabeceiro no zero, agilizando manobras. Afirmativo, agilizando. Ali mantém, 99. Do 7, completa final do procedimento. Também a torre no 895. 895. 3891, na ponte pelo 2 para 2000 pés. Altímetro no 0 no 4. Autorizada final do procedimento TLS-X-Ray, pista no 0, sendo estabilizado. 2000, reportaremos estabilizado. Tá, 3890. 4107 estabilizado. Bono 172 no solo 16, direito no solo 121, decimal 9, boa noite. 219, boa noite. Do 4107, boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0 no 4. Guardando no 0 no 4. Solo Salvador, boa noite, Bono 172. O 1172, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, com 1172. Patrão 07, tem livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus com 09 nós. Autorizado pouso, pistão no 004 nós. Boa noite, 68, decola 17, controle 119, decimal 35, tamo ruim, boa noite. Tá, 35 agradece a coordenação, boa noite, senhor. Boa noite, 68. Boa. Controle de Salvador, muito boa noite, boa noite, 68. Boa noite, 68, contato radar. Suba e mantenha o nível 230 conforme autorizado. Afirmativo 230, conforme da 968. Tá 3891, no completo a final do procedimento, chame a torre na 895. 895, boa noite. Boa. Azul 4107, Alfa Kilo Pat 3, remota 5 Lima. Alfa Kilo Pat 3, remota 5 Lima, 4107. Então, Salvador, boa noite, está 3891, estabilização ao X-ray. Drew, porte baixo de travado. Está correndo embaixo da câmera. Pista 3891, não tem livre pouso, pistão no 0, vento 1, 30 graus, com 08 nós. E já está, tá avisou agora com o campo na estrada. Afirmativo. Está autorizado, está 3890. 891, Solar 24, à direita, Solar 21, decimal 9, boa noite. Pois é, novamente. Sobre mantenha o nível 230, chame Recife na 2685, alterna na 2545. Ok, 2685, 2545, boa noite. No 868. Boa. Informação Bravo. Uno 098, informação Bravo, confere, autorizado Natal via UPSW 10, nível autorizado 370. Decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição ZIPA. 1935 controle, aciona 5540. Sol nível 360, UPSW 10, decolada 10, curva esquerda, PUCA, ZIPA, 1935, transição de 1098. 1098, confirmando a saída PUCA, transição ZIPAR, transponder 5540. PUCA, transição ZIPAR, transponder 5540, 1098. Correto, 1098, função 2, chame pronto. Vai chamar, obrigado. Para o curso de equipamento do 9. 70, posição 09, livre, chama ataque. Livre, chama o 9. Controle Salvador, boa noite, chegou no 972. Estou na 972, acione identificação. Chegada na área autorizada, desça para o nível 050, altímetro no 013. Chegada para o 050, 013 no altímetro, voo 1972. alguma possibilidade de voo no 972 apurar aí, tá? Foi, sabe, no 972. Ok, tá. Vagão 1970 para o táxi 1958, a bordo temos 4 horas de autonomia Natal. 1970, táxi aprovado, via Pátio 1 em Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1013. 1013, Pátio Índia, até o ponto de espera, chama Torre 295, 1970, boa noite, bom dia. Foi direto do UNA, desce para 2010, sem restrições, altímetro 1013, autorizado a sinal do procedimento elétrico de rei, pista 1-0, sendo estabilizado. 2013, reporte estabilizado, voo 9972. 170, boa noite. Dia, posso esperar 10, pronto. Voo 1170 autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 120 graus, 8 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 10, voo 1170. Voo 1170, decolado 36, controle 119.35. Jura 35, boa noite. Boa noite, Gol 1170. 1170, contato radar, se mantenha o nível 370 e saída pública. 370, Gol 1170, tem um voo do Jama com referência, Gol 1170? Está autorizado, direto Jama. Jama. gol no 098, next, posição 2. Livre chama táxi no 098. Solitário, vai chamar táxi. No 1170, chame Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 2545, boa? Boa. Estabilizou, gol 1972. Gol 1972, completa final do procedimento, chame a torre na 895. 1895. Salvador, bom dia, gol 1972, fora 2 milhas para o Índia Serra. Gol no 972, ajuste 1-0-3, reporta, baixa travada. Reportará. Já agora, baixa travada. Gol no 972, autorizado pouso pistão no 0, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso no 90, gol no 972. A bordo, 2 horas e 50, alternado Maceió. Confirma, pessoas a bordo? 5-5. Sente, no 098, táxi à direita via Índia, ponto de espera 295-1003, ajuste. Via Índia no ponto de espera 295-1003, boa noite, 98. Torre Salvador, voo 1098, espera da 10. Voo 1098, Alim, mantém 10. Alim, mantém 10, voo 0. Voo 1972, solo 45, solo 12, 1 decimal 9. 219. Salvador, bom dia, voo 1972. Ono 972, Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette 9. Uno 098, autorizado de decolar, pistão no 0, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Livre de nós, 0098. Voo 1098, decolado aos 47, controle 119, decimal 35. 1935, boa noite. Voo 1098, 4300, Cuca. Voo 1098, boa noite, contato radar. Submantenha o nível 370, saída Cuca. Nível 370, Cuca, voo 1098. 098, chame Recife no 2685, alterno no 2545. 2685, 2545, obrigado. Então, se ele ficar com a direita.